assim. Pensava em você até na roupa que eu ia vestir. As que eu gostava eu encostava, porque você não curtia os meus shortinhos curtinhos. É, eu esqueci de mim. Lembra que eu passei a ser mais amiga dos seus amigos do que dos amigos meus. No restaurante eu encostava o cardápio, você escolhia, eu escolhi o seu. Você botava fé só nos seus sonhos e desmotivava os meus. E nessa eu parei pra pensar, cadê eu? Que encontrei você e de repente sumi. Que deitei na sua cama e literalmente dormi. Demorei a acordar, demorei por um fim. No labirinto do seu coração, demorei mais sair. Era assim, pensava em você até na roupa que eu ia vestir. Mas se eu gostava, eu encostava, porque você não curtia os meus shortinhos curtinhos. É, eu esqueci de mim. Ia ser mais amiga dos seus amigos do que dos amigos meus. No restaurante eu dispensava o cardápio, você escolhia, eu escolhi o seu. Você botava fé só nos seus sonhos e desmotivava os meus. E nessa eu parei pra pensar, cadê eu? Que encontrei você e de repente sumi. Sua cama e literalmente dormi. Demorei a acordar, demorei por um fim. Cadê eu? Que encontrei você e de repente sumi. Que deitei na sua cama e literalmente dormi. Demorei a acordar, demorei por um fim. No labirinto do seu coração, demorei, mas saí. Cadê eu? Que encontrei você e de repente sumi. Que deitei na sua cama e literalmente dormi. Demorei a acordar, demorei por um fim. No labirinto do seu coração, demorei, mas saí.